Olá, você está ouvindo o MasmorraCast, o podcast do blog cinemasmorra.wordpress.com e do blog masmorraerotica.blogspot.com. E aí, Marcos, tudo bem? Tudo certo, Angélica. Tudo jóia. E aí, Daniel, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Beleza, vamos fazer aqui uma breve introdução ao podcast. E aí, Marcos, o que, que tu achou desse podcast do Jan Svankmajer? Eu gostei bastante do podcast, porque fala desse diretor que eu sou verdadeiramente apaixonado pelo trabalho dele. E espero também que os ouvintes também fiquem satisfeitos em quem já conhece o trabalho dele, acabe lembrando das coisas que assistiu, quem ainda não conhece, cria algum interesse, tudo, desse diretor tcheco que mistura atores de carne e osso com animação stop motion. Eu achei que ficou ótimo, adorei gravar. A gente tá passando, a gente tá entrando no mundo e na cabeça desse grande diretor tcheco, vale a pena ouvir, viu? Então, e depois da leitura de comentários, a gente vai dar início aí ao nosso podcast. Bora! Viva! Marcos. Eu vou ler um comentário do nosso companheiro aqui de podcast, colaborador, ouvinte, divulgador, enfim, né? O cara que é o homem de todas as mídias aqui, o Eduardo Cusso. Ele disse o seguinte: primeiramente, preciso dar meus parabéns pela incrível edição deste cast. Músicas maravilhosamente selecionadas transformaram essa edição em uma obra de arte. O tema foi muito bem abordado. Confesso que a maioria de filmes desse tipo são bem ruins. Apenas alguns se salvam. Faltou falar de filmes de monstros, como Godzilla e Gamera, mas nem precisava, ficou ótimo, valeu. Pô, legal ele comentar sobre as músicas do podcast, que é a parte de edição assim, que eu mais tenho prazer é justamente colocar músicas, né? E sim, nós não falamos do Godzilla e nem do Gamera, né? Eu só tenho uma coisa a dizer a respeito do Godzilla e do Gamera, eles são os maiores. Os melhores e os únicos. Sim. Então, eu vou ler o comentário aqui do Flávio Vieira, e ele disse: fala, pessoal, acabei caindo aqui por uma dessas coincidências, ou destino, tanto faz, que acontece na vida. Eu faço parte do ComboCast, um podcast sobre entretenimento em geral. Porém, estou tentando viabilizar um projeto voltado para cinema, música e literatura. E saí pesquisando por aí sobre filmes distópicos, para um podcast sobre esse tema, voltado para essa mídia. Resumindo, acabei caindo aqui. Que grata surpresa! Adorei o podcast de vocês e depois de conhecer o site, estou quase desistindo do meu projeto. Ele deu risada. Afinal, vocês mandam muito bem. Parabéns pelo ótimo episódio. Já assinei o feed do podcast e vou conferir os demais. Abraços. Poxa, Marcos, que legal o comentário do Flávio, né, lá do ComboCast, né? Olha, eu também fiquei bem contente. Quer dizer que ele foi pesquisar, ele estava pensando também em utilizar esse tema das distopias e o cinema no podcast dele e tal, e acabou encontrando o nosso podcast e gostou. Ficou... Só que tem uma coisa, viu, Flávio? Não desista do seu projeto, muito pelo contrário, espero que você tenha escutado e gostado do podcast da gente, sirva como um incentivo a mais para você levar o seu projeto à frente, porque o cinema de gênero, o cinema de temáticas alternativas e tudo, ele precisa de mais divulgação. Toda divulgação é pouca, né, pro cinema off Hollywood. Então... Não, e esse é um tema muito extenso. A gente, nesse tempo aí do podcast, a gente nem conseguiu abordar tudo que dava, né? Exatamente. Quer dizer que, pô, Flávio, não desiste não, pô, se vacilar até chama a gente aí que a gente participa. Uhum. Exatamente, ficou apenas uns 200 ou 300 filmes de fora do podcast que a gente podia ter falado, então dá pra ele explorar esse tema ainda bastante. Com certeza. Pô, Flávio, obrigada pelo comentário, viu? Que bom que você curtiu. Bom, eu vou ler o comentário sobre o podcast do Oscar, escrito pela Poliana. Gente, estava aqui me esforçando pra não rir, já que estava escutando na aula de Direito Empresarial. O ápice foi a Angélica falando que não haveria edição. Queria ver a cara de cada um com isso. Hahaha. O Marcos estava impossível. Rendi muito papo em natura de vocês. Outra coisa que ela falou também é que acabou que ninguém falou de quem era o vibrador. Ela estava se matando de rir com os comentários da gente. Ficou muito bom, sem censura. Então ficou legal o podcast. E esse lance aí do vibrador é porque tinha neguinho com o zumbido, né? Sim, eu já falei que é o seguinte: o vibrador ou era do Daniel, ou era do Eduardo, ou era do João Paulo. De um dos não, três. Era um dos dois lá, o João Paulo ou do Eduardo. Porque você tem que parar com isso. Então, pô, eu fiquei boba assim, gente, como o pessoal gostou desse podcast aí do Oscar, cara. Teve uma grande visualização e é o podcast, sei lá, o mais tosco que a gente fez possível. Entendeu? O podcast mais descompromissado, né? Porque a gente simplesmente começou a falar, né? Não, e quem for ouvir o podcast vai ver que a gente simplesmente tinha momentos que estavam um ignorando o outro. Assistindo a televisão lá, não respondia. Fantástico. Mas foi legal gravar, viu? No final de contas, foi legal a gente A única coisa que foi legal aí na festa do Oscar praticamente foi gravar um podcast assistindo. Foi mais divertido, viu? Porque a festa em si é muito sacal. A coisa legal foi ver o desespero do Eduardo por não ter ganho o bolão. É, pô, o Eduardo ele falou que ficou até abalado, né, Marcos? Qual foi o comentário dele aí? Ele ficou abalado porque ele participou do bolão aí dos vencedores do Oscar e ele ficou na posição 4.114, né? Infelizmente, acho que ele não ganhou nada nesse bolão, né? Cinemark, né? Sim. Mas perdeu mais quem ficou assistindo o BBB, com certeza. Ai, tá louco. Então, ele falou que melhor assistir o Oscar do que o BBB, né? É um páreo duro, né, gente? Mas assistir o Oscar... com certeza estava melhor. Você sabe quem é pior, né? Você sabe que no Oscar, os eliminados já ganharam mais de 1 milhão, né? Então... Bom, ainda bem, não compõe isso daí mesmo, né? Pra mim, tanto faz. E assim, eu participei do Máquina do Tempo, né? Especial Dia Internacional da Mulher, né? E a Poliana comentou o seguinte, eu postei uma foto da turma aqui de Guarujá, né? Um dia que teve um show da banda da Audrey, cara. Turma toda se divertindo aqui e a Poliana colocou assim, velhinhos do rock? Só você mesmo? Poxa, deu vontade de curtir rock com a sua turma aí. Vocês devem ser animadíssimos. Uhul, rock and roll! Ouvi o programa e recomendo. Pude sentir que cada música foi escolhida com sentimento. Um programa cheio de vozes de fortes mulheres que romperam tudo para disseminar suas letras e melodias. Mulheres que não mediram esforços em suas lutas, exemplos. Pô, Marcos, esse podcast com a Talk foi muito bom, cara. É, pô, rolou música da Patti Smith, pô, rolou Jefferson Airplane, né? Muito bom, né, Marcos? Eu gostei do podcast, escutei essa edição do Máquina do Tempo, realmente tocaram músicas bem bacanas. E parece que nos comentários lá do pessoal que comenta o podcast lá do Máquina do Tempo, o pessoal gostou da seleção que você e o Talk fizeram, viu? Sim, pô, muito bom, né, cara? Foi muito legal conversar com o Talk, trocar ideias aí sobre essas mulheres aí. E, pô, visitem lá o Máquina do Tempo, que é um podcast fantástico. Já tenho algumas outras edições aí depois dessa edição que eu participei, viu? Eu acho que a última, por sinal, é sobre o Grunge, cara. Queria saber outra coisa. Essa foto que tem você e o pessoal dançando, a Claudinha e o Moisés estão curtindo, mas parece que tu e o Paulinho estão lutando karatê, os dois, né? O Paulinho tava de costa, cara. Tava de costa, então, falando alguma coisa. E eu tava lá atrás. Parece que tava desviando de um golpe que tu tentou furar os olhos dele com os dedos. Ele tava tentando te acertar um soco do outro lado. Ó, cara, é muito bom a gente tá com essa turma aí, meu. Tu não tem noção, cara, é muito bom. Caramba, Marcos, a gente não pode esquecer que tem um podcast do nosso companheiro de gravação, né, do Daniel. Exatamente. O Daniel está aí com o seu podcast Trovão Tronitruante. É uma coisa arrasadora. E é mó trava-língua do caramba esse nome, né? Fala verdade, aí umas 4 vezes. Vai ter um formato fixo. Por exemplo, esse primeiro foi musical. O segundo vai ser sobre poemas. Olha. Onde cada convidado vai ler um poema e depois os demais convidados comentarão sobre esse poema, tá? E o terceiro, que a gente já tá pensando, será sobre desenhos politicamente incorretos ou a sociedade de mau humor. Você vai falar do South Park, por exemplo? Sim, South Park, Beavis and Butthead. Então, sorte aí pro Daniel aí nesse projeto aí do Trovão Tronitruante. É duro pra gente não travar a língua, né? Não se enganar e falar errado. Então já tá com o primeiro podcast já lá no blog. Tem aqui um link direcionando lá pro blog do Daniel. Tá certo. E olha, essa primeira edição do podcast dele é pra balançar a cabeça bastante, viu? Bastante, né? É uma sonzeira brava dessa mulherada aí, viu? Dessa mulherada do heavy metal. Essa mulherada do heavy metal. Então é isso, né, Marcos? Ian Svankmajer na cabeça. Com esse trabalho super autoral, diferente. Espero que o pessoal curta, tenha a intenção de procurar e conhecer, porque eu acho que quem assiste um filme desse cara, não esquece, cola na retina, que é muito diferente, né, Marcos? Exatamente. É o surrealismo, é o grotesco, é a fantasia, a imaginação contra a repressão, contra a mesmice, contra o que existe de feio e obsessivo na natureza humana, tornar esse lado mais obscuro do ser humano mais compreensível e até torná-lo encantador por meio da arte. Por último aqui, eu gostaria de dar um toque que agora estamos gravando lá o Mulherada Cast, né? Um podcast de mulheres, né? Já estamos até no segundo episódio, o primeiro foi Dia Internacional da Mulher, o segundo já tá lá no blog, sobre a ditadura da beleza. E, pô, e a nossa amiga Xana Chanchada também tá com podcast, viu, Marcos? Opa, e qual é o podcast? Então, pô, e o podcast lá da Xana Chanchada é Sessão Chanchada. É o primeiro podcast que eu já escutei, muito legal. E ela fez um comentário sobre o Oscar também. Visitem lá a página do Cine Chanchada, tem aqui no blog. Vocês vão curtir, viu? Ela também está fazendo comentários de games, viu? É interessante. Curte tudo, todas as mídias. É game, é cinema, né? Música. Muito bom, viu? Visitem lá o blog lá. Audiovisual é com ela mesmo. Exatamente, é isso aí. E curtam aí o podcast do Svank Mind, fiquem bem. E comentem com a gente aí o que vocês acharam do podcast, ok? É isso aí. Falou, isso aí. Beleza? Falou então, beleza. Gente. Falou, tchau, tchau. Falou, até mais, tchau, tchau. Certo. Olá, vocês estão no MasmorraCast, podcast do blog cinemasmorra.wordpress.com e do blog masmorraerotica.blogspot.com. Aqui é a Angélica e hoje estamos aqui com o Marcos. Oi Marcos, tudo bem? Tudo certo. Tudo jóia. E com o Daniel. Olá Daniel. Olá Angélica, tudo bem? E com a nossa amiga Poliana. E aí Poliana, beleza? Oi querida. Opa, tudo jóia. E hoje vamos falar sobre um diretor muito legal chamado Jan Švankmajer, diretor tcheco, que tem um trabalho muito autoral, que tem muito stop motion para adultos, e é um trabalho bem legal, né Marcos? E aí, fala um pouco sobre a biografia desse diretor aí. Eu pensei em falar desse cara, do Švankmajer, por dois motivos. Um, que provavelmente esse ano de 2010 é o ano da aposentadoria dele. Ele tá fazendo um novo longa-metragem, né, que é Sobrevivência, Teoria e Prática, o título provisório, e ele já avisou que esse deve ser o último filme que ele vai fazer. Então eu achei que era um momento oportuno, já que ele já vai se aposentar esse ano provavelmente. E outra coisa, com a aposentadoria dele, ele faz parte de um grupo, Artistas Surrealistas de Praga, né? O grupo Surrealista de Praga, que é o grupo de arte surrealista mais antigo em atividade no mundo. E ele é o representante máximo disso no cinema. O surrealismo, ele é uma arte, ele é uma forma, né, de expressão artística que está cada dia mais raro de se ver, né? Alguém que usa o surrealismo de maneira pura, como ele faz. Então o surrealismo no cinema também vai, com a aposentadoria dele, vai perder o seu expoente máximo também. Então achei que era o momento da gente falar dele. Quanto à biografia, ele nasceu em 1934 em Praga, justamente no ano em que foi fundado o grupo surrealista de Praga, do qual ele faz parte até hoje e tal. Ele ganhou na infância uma espécie de presépio com bonecos e fantoches, e aquilo ficou muito gravado na memória dele, e ele foi estudar na Escola de Artes Aplicadas de Praga, justamente no setor de bonecos e fantoches. Então ele virou ali um especialista em animação de bonecos e teatro de fantoches e tudo, e isso acabou inclusive influenciando o primeiro filme dele, que é o primeiro curta dele, na verdade é feito com bonecos, com fantoches e tal. Mais pra frente, ele começou a namorar uma moça chamada Eva Švankmajerova. Bonito nome, né? Muito bonito. E essa moça, ela era pintora, ceramista, desenhista, enfim. E era ligada ao grupo do surrealismo de Praga. Aí, por intermédio dela, ele se uniu a esse grupo surrealista e tal, e faz parte dele até hoje. Aí a temática dos filmes dele saiu dessa temática da lúdica, do jogo com bonecos, com fantoches, e entrou mais numa temática do surreal, do inconsciente, que acabou levando ele a, infelizmente, né, ser proibido, né? Ele foi proibido de filmar na Tchecoslováquia e de ter os seus filmes veiculados. Então ele passou boa parte da carreira filmando na clandestinidade. Também outra coisa que eu acho importante de citar a respeito dele. Tem alguma coisa, será, de repente, a ver com os temas que ele aborda, assim, porque ele é um cara bem político e tal? É, o autoritarismo, né, é uma coisa que está presente, a crítica ao autoritarismo, tanto nos curtas quanto nos longas dele. E ele era um cara que não era muito simpático, ele viveu sob o stalinismo, teve seus filmes proibidos sob o stalinismo, e ele não gosta muito, tanto é que ele tem um curta, né, chamado A Morte do Stalinismo na Boêmia, que é uma crítica feroz mesmo, né, uma avacalhação feroz contra o stalinismo. É um dos últimos filmes dele, o penúltimo curta que ele dirigiu. Além desse filme que o Marcos havia citado sobre a morte do stalinismo, ele fez um outro filme que também foi a gota para que ele não pudesse mais filmar em ambiente tcheco, que foi um curta, chamado Os Diários de Leonardo, que também é uma forma de sátira política. Só que aí ele não ficou parado de maneira alguma. De 1972 a 1979, que foi o período que ele ficou sob censura, ele desenvolveu com a esposa dele, a Eva, agora esposa dele, uma espécie de trabalho tátil, onde ele explorava, no ambiente surrealista, ele explorava cor, som, Além disso, ele explorou bastante as palavras e resultaram em diversos trabalhos. Um deles é o Dimensões de Diálogo, que também inclui poemas, é bem interessante. E a outra parte dessas experiências, ele englobou nos longas-metragens dele. Opa, é uma informação interessante e importante que eu não tinha aqui. Mas aí, falando sobre esse curta dele dos Diários do Leonardo, ele é um curta de 72. E tem uma coisa engraçada, que ele vai mostrando imagens animadas dos desenhos que o Leonardo da Vinci fazia nos seus famosos cadernos, né, de esboços. E ele faz um contraponto disso com imagens da vida cotidiana ali, do pessoal da Tchecoslováquia, né? Principalmente ele pega muitas imagens de eventos esportivos e de eventos das paradas do socialismo, etc. Só que acaba ficando uma coisa meio cômica, né? Esse contraponto que ele faz, as imagens acabam ficando meio ridículas na ótica dele. É como se ele estivesse contrapondo a inteligência e o brilhantismo do Leonardo com aquela coisa estereotipada e forçada que é a ideologia socialista, né? E os filmes que o pessoal fazia para mostrar as paradas, os eventos e os esportes no bloco socialista. Por isso que o governo não gostou e acabou banindo ele, né? Então, voltando a falar sobre os filmes dele, começou influenciado pela experiência dele no Teatro de Bonecos. Isso foi o primeiro curta dele, que é O Último Truque. Logo depois, ele já abandonou um pouco essa coisa de ficar centrado nisso e fez um curta que ficou muito famoso, que é Um Jogo com Pedras, que é uma brincadeira que ele faz usando pedras. Ele fala nas entrevistas que o grande lance para ele não é animar animais, animar desenhos, ele quer pegar objetos que são inanimados e dar vida para eles, objetos do nosso cotidiano. E ele fez esse curta que acabou chamando a atenção até de animadores do mundo todo, que é uma brincadeira usando pedras. Ele vai animando pedras de várias cores, de várias formas, criando desenhos. Ele usa as pedras para representarem animais, para representarem figuras humanas. É um curta que é delirante. Ele tem alguma coisa de lisérgico nesse curta, né? E esse tipo de trabalho dele, em que ele faz essa animação, que ele pega objetos do cotidiano e tenta animar, isso acabou influenciando muito caras como, por exemplo, Terry Gilliam. Acho que a gente vai lembrar das aberturas do Monty Python, né? E mesmo dos filmes que o Terry Gilliam fez, ou dos filmes do próprio grupo Monty Python, que tem essa coisa de animar recortes de jornal, ilustrações recortadas, animar objetos também do nosso cotidiano. O Terry Gilliam usou muito isso, que é um cara que acabou fazendo muito sucesso por causa disso. A principal influência do Terry Gilliam é o Jan Svankmajer. Aí, posteriormente, ele começou a utilizar também atores de carne e osso, né, nos filmes dele, e fazer a interação desses atores com objetos animados. Ele começou a misturar o live action, né, o ator em carne e osso, com animação. E todo tipo de animação, como eu já falei, ele anima recortes, figuras recortadas, ele anima objetos, e ele começou a usar também muito, e que ajudou a tornar ele famoso, uma animação chamada Claymation, que é a animação utilizando massinha. Ele é um dos grandes nomes, o Svankmajer, da animação com massinha. E esses curtas dele também, quando conseguiram chegar aqui no Ocidente, já depois, aí nos anos 80, acabaram também influenciando outro cara que ficou famoso com a animação de massinha, que é o Tim Burton. O Tim Burton fala que uma das grandes influências, o que levou ele a querer trabalhar com essa animação de stop motion utilizando massinha, foram os filmes do Svankmajer, né? Até se a gente for perceber esse clima meio sombrio, meio dark e meio de absurdo dos filmes do Tim Burton, tem uma influência do imaginário aí que o Svankmajer usa nos curtas dele. Então, basicamente, é isso. Os filmes dele, curtas, se dividem aí. Os curtas onde ele utiliza bonecos, os que ele utiliza apenas a animação, e os que ele utiliza atores misturados com tudo que é tipo de animação que você possa imaginar. Outra coisa que ele também utiliza nos curtas dele é uma coisa que é o seguinte: ele utiliza animação stop motion com pessoas de carne e osso. E como é que é isso? Em vez dele filmar a pessoa se movendo, ele utiliza a pessoa como se ela fosse um boneco. A pessoa segue os movimentos que ele, como diretor, ele manda a pessoa fazer. A pessoa vai sendo fotografada quadro a quadro e tem uma movimentação semelhante à de um boneco no stop motion. Isso é uma coisa que é tecnicamente muito difícil, porque os movimentos do corpo humano, eles são meio imprevisíveis e muito mais complexos do que um de um boneco, né? Então exige um apuro técnico muito maior. Eu acho que o exemplo mais famoso que ele utilizou essa técnica de usar a animação stop motion com pessoas é a trilogia da comida, né? Os três curtas que ele fez tendo como tema a comida. Ele mistura o stop motion de pessoas de carne e osso, mistura o claymation, né? A animação de massinha, mistura a animação de objetos. É o último curta dele, o comida, né? E acho que é o que ele usou, todos os recursos técnicos que ele acumulou ao longo dos anos, ele utilizou nesse curta, que é um show mesmo. Além da temática do surrealismo, porque as pessoas nesse curta começam a comer comida, né? E aos poucos elas vão comendo os objetos e vão comendo a si mesmas, né? Eu não tive oportunidade de assistir, mas eu fiquei bastante curioso. Marcos, eu não vi essa sequência que ele fez do comida. Na verdade, eu só li uma resenha falando sobre esses curtas. Mas eu vi um curta muito interessante que você não citou, que é um curta de 1965, que se chama Johann Sebastian Bach, Fantasia em G Menor. Esse filme é interessantíssimo, é um curta de mais ou menos seus 9 minutos, que a estética dele é toda em preto e branco, e o stop motion é feito em coisas concretas, é feito no tijolo, em muralhas, com pedras, e depois em fechaduras e em portas. Então, como acontece? Nós temos um ambiente de pouca luz, e aí começa a tocar um piano, um órgão, né, tocando realmente a melodia de Johann Sebastian Bach, e conforme a melodia vai tocando, essas coisas vão tomando formas. Então, a muralha vai tomando uma nova forma, as pedras vão se reorganizando em stop motion, as fechaduras vão fechando e vão abrindo. Então, a melodia vai rompendo o concreto, o que é extremamente interessante. É um filme muito bom mesmo. Então, esse curta eu não cheguei a assistir. E agora, depois da explanação que você deu, eu fiquei com mais vontade ainda de ver. Outra temática que ele explorou muito nos curtas e depois ele vai explorar nos longas é a influência da literatura. Ele tem uma grande influência, evidentemente, da literatura surrealista, da poesia surrealista, né? Principalmente a produzida na própria Tchecoslováquia. E ele também ele gosta muito de lidar com temas do horror, do sinistro. Ele adora Edgar Allan Poe, né? Então ele tem dois curtas diretamente influenciados pelo Edgar, que são adaptações de contos do Edgar Allan Poe. Um é o Posse o Pêndulo, que é um curta de terror, assim, simplesmente inacreditável, né, de um cara que ele tá preso, né, amarrado em algum local, num local muito, muito sombrio, muito sinistro, e onde, é claro, ele é cercado de objetos ali inanimados que estão se movendo, para dar esse tom do sobrenatural, e ao mesmo tempo tem uma foice, né, que tá aos poucos descendo, que vai cortá-lo ao meio, que é exatamente o tema, né, do conto do Edgar Allan Poe, do Posse o Pêndulo. Assustador o negócio, é claustrofóbico. Quando eu assisti, eu fiquei assim, hipnotizado pelo curta. O outro também, que é A Queda da Casa de Usher, onde ele narra os eventos sobrenaturais que a gente vê no conto, né? Ele usa muita animação de massinha também nesse curta, que você vê aquela matéria ali, disformes, tomando formas, se movendo, você vê a casa sendo demolida. Ele usa a animação para demonstrar a casa envelhecendo e se demolindo, né? Desabando sozinha. Também é uma coisa muito interessante. O caixão da Madeleine, quem leu o conto de Edgar Allan Poe vai lembrar, né? O caixão da Madeleine também andando de um lado pro outro é algo assim que também é muito assustador nesse curta dele. Não sei se vocês chegaram a assistir. Só pra finalizar, eu queria falar do último, que é o Jabberwock, que é também um outro curta famoso dele, onde ele também mistura praticamente todas as técnicas que ele desenvolveu de animação, mistura stop motion de bonecos, mistura stop motion. Ele faz stop motion com roupas, com facas, com tudo que você possa imaginar. Mistura animação de massinha, enfim, em alguns curtas, ele ao longo do filme, ele utiliza todas as técnicas que ele desenvolveu. Ele trata muito de temas como desejo, como a fixação por comida, sexualidade, morte, enfim, é um cara que, por trás desse trabalho dele de animação, ele lida com temas psicanalíticos, que o surrealismo gosta bastante, né? É, Marcos, você acabou puxando por esse lado e era exatamente isso que eu ia falar, da influência que ele tem na interpretação dos sonhos, a obra de Freud. A gente vê claramente que tanto nos curtas quanto nos longas, ele vai se utilizar desse ambiente onírico, né? Desse ambiente de sonhos e principalmente da fixação do ser humano. Seja o desejo, seja a satisfação desse desejo por poder, por comida, desejo realmente sexual, o prazer. E depois a gente vê a fixação na mãe, né? Que depois vai ser desenvolvido no, nos longas, como é o caso de Insanidade. Oh, exatamente isso. Né? A comida, o alimento acho que o tema que ele mais, né, revisitou em todos os filmes dele, tanto nos curtas quanto nos longas. Essa fixação pela comida, mas não só pela comida para se nutrir. Né? A comida como símbolo do máximo do desejo humano, que o ser humano não consegue satisfazer nunca, na verdade. Né? Ele come, daqui a pouco está com fome de novo por comida e por tudo. Né? Por fome por sexo, fome por carinho, fome por poder, enfim. Todas as formas de fome o Frankenmeyer visita na obra dele, né? Sim. Eu acho que a gente poderia passar para os longas, né? Depois que a gente teve a queda do comunismo, que a Tchecoslováquia foi restaurada a democracia, etc., o Frankenmeyer teve mais liberdade para voltar a filmar. Ele não precisava mais passar pela censura federal, pela censura do partido, para obter financiamento para os filmes dele. E ele também estava com vontade de ter o trabalho dele mais difundido aí na Europa, enfim, no resto da Europa. E ele resolveu, ele achou que talvez o formato longa-metragem tornasse mais fácil, né, dele veicular os filmes dele nos outros países da Europa, na América, etc. E ele também achava que outro caminho seria ele pegar uma adaptação literária. Então ele já tinha o plano há muito tempo de fazer uma adaptação do romance do Lewis Carroll, do Alice no País das Maravilhas. E foi justamente o primeiro longa dele, que é de 88, é exatamente uma adaptação desse livro. Então, eu dei uma assistida nesse Alice, e eu achei que um diferencial desse filme aí, que é que ele faz stop motion com coisas diferentes, né? Que você não encontra até nos outros longas que tem por aí do Alice, né? É, exatamente. Ele mistura a menina, né, que é o personagem de carne e osso, com os outros personagens. Os personagens fantásticos da história são stop motion. Só que é um stop motion assim. O coelhinho, por exemplo, é um coelho de verdade empalhado, que ele anima, e esse coelho ele tem um furo no peito, de onde vai saindo serragem. Então o coelho tem que ficar comendo serragem para poder repor a que está saindo pelo peito dele. Porque durante todo o livro do Lewis Carroll, a Alice vai encontrando personagens fantásticos pelo caminho, monstros. No filme do Frankenmeyer, alguns desses personagens são esqueletos de animais animados em stop motion. Né? Para esse personagem, ele fez testes com várias e várias garotas. Ele foi encontrar essa menina numa escola. Ele começou a visitar escolas na Tchecoslováquia lá para encontrar uma menina que fosse fisicamente parecida com a Alice e fosse talentosa, mas que não tivesse formação de atriz. Ele não queria uma criança que tivesse passado pelo teatro. Então, ele queria criar essa artista, né? Ele queria desenvolver essa artista, não é isso? Exatamente. Ele fala que atores mirins que já têm formação, ele acha que eles têm uns maneirismos que é difícil de você trabalhar. E vícios. Ele prefere uma criança espontânea. Ele prefere a espontaneidade da criança em frente à câmera do que uma criança que já tem uma atuação calculada, né? E ainda falando desse filme, é uma coisa engraçada, porque quando eu fui pesquisar, ele é a adaptação da Alice, por incrível que pareça, que o público mundial mais gosta. É, ele tem a nota mais alta no IMDB, ele é um cult, né? Muita gente gosta desse filme, até pessoas que não são fãs especificamente da obra do Frankenmeyer gostam desse filme da Alice. O pessoal que é fã do livro, por exemplo, costuma gostar muito desse filme, porque se ele não é totalmente fiel ao livro, ele é uma versão mais surreal e mais sombria, né, mais assustadora do livro, todos os elementos do livro estão presentes no filme, de uma maneira ou outra. Toda essa coisa da quebra da lógica, porque no livro o espaço enlouquece, né? Ele brinca muito com essa coisa do espaço se modificar, da realidade ser desconstruída, tá tudo presente de maneira perfeita no filme do Frankenmeyer. Eu gostei muito de Alice, da adaptação do Frankenmeyer, é primorosa, tem realmente um ambiente sombrio que beira assim, o no gótico, né? Logo no início a gente já nota isso naquela primeira paisagem que é formada, ela sentada ao lado da irmã, elas estão num lugar bem parecido com um pântano, não é mesmo? E a irmã ao lado dela lendo a história, só que aquele corpo parado, ela já parecendo morta, e a gente só realmente acorda quando a Alice ganha um tapa na mão que a irmã dela dá nela quando ela tenta tocar o livro. Outro aspecto interessante que eu lembrei é que o Marcos estava falando agora há pouco da tendência surrealista nesse filme, na Alice, que é assim, muito forte. Eu não vou nem contrariar isso, na verdade. E tem um ponto bem interessante que mostra realmente essa tendência realista, é que o espaço está uma loucura, não é mesmo? Nós não sabemos onde se passa, ali se a hora fica pequena, a hora fica grande, aquela coisa toda. E o tempo também está uma loucura. E quem simboliza o tempo aí é o coelho. O coelho, ele realmente tem uma abertura assim no meio da barriga, e toda vez que ele tira o relógio para ver as horas, cai serragem. Como se ele fosse uma ampulheta, a gente girasse a ampulheta e ficasse caindo aquela serragem, sabe? E um outro ponto interessante é que o objeto que o coelho leva em toda a jornada dele, e depois no primeiro encontro que ele tem com a Alice, que ele vai pedir esse objeto à Alice, confundindo a Alice com uma mucama dele, são luvas. Um leque e luvas. É isso que Lewis Carroll coloca no livro. Só que aqui na adaptação do Schwankmeyer, para ele, eu creio que acirrar essa noção de tempo também, é tesoura. Então é um objeto que vai permear toda a obra, são as tesouras que estão com o coelho. E o coelho, é bem interessante que ele é um carrasco da rainha. Ele decapita a pedido da rainha. Ele decapita as cabeças das pessoas do reino que a rainha manda e tudo mais. Então, é a ampulheta, é o tempo devorando as pessoas, né? Essa noção foi bem interessante. E especificamente, tem uma revista nos Estados Unidos, uma revista que fala de cinema de terror e que é especializada em cinema de terror da temática de vampiros. O pessoal assistiu e começou a fazer um hype para todo mundo assistir o filme Alice e tal. E cotaram muito bem o filme como um clássico do terror aí dos anos 80, etc. Então, e o interessante é que quando o Marcos trouxe esse filme para eu assistir, né? Eu, obviamente, a gente pensa Alice, né? Pensa na obra do Lewis Carroll. E eu comecei a assistir com a minha filha, né? Só que realmente o filme é muito voltado pro lado do terror e tal, e ela não gostou, né, lembra? Assistiu um pouco assim e parou, porque Schwankmeyer, né, é um filme, tem temáticas mais pra adulto, né? Isso mesmo, Angélica, não foi impressão sua, não. É realmente um filme com elementos do terror aí, se não do terror, do gótico e tudo mais, do sombrio, né? Bem parecido com os poemas do Edgar Allan Poe mesmo. O que eu noto é que depois dessa cena que eu descrevi primeiro, né, ela com a irmã dela no pântano, tem uma, como se fosse uma recriação da cena no quarto dela. Ela coloca as bonequinhas ali sentadas, como se fossem ela e a irmã dela no pântano, e ela fazendo o mesmo gesto que ela estava fazendo. Só que aí a câmera vai rodar todo o quarto, e a gente vê que é um quarto decorado com caveiras, bonecos ali horrendos, esqueletos, frutas podres, né? Todo aquele ambiente apodrecendo assim, é um quarto de uma criança. Então realmente choca a gente. Tem esses elementos que assustam, né? Que são do terror. Só pra finalizar, pra falar do Alice, esse filme ajudou a dar projeção internacional pro Schwankmeyer. Ele já era um cara que tinha fama como animador, né? Só que esse filme, ele ainda tá bem dentro, é muito semelhante, tem muitas referências ao trabalho dele como animador. Então, o público que foi assistir é o público que gostava do romance, né? Do Lewis Carroll, o público que conhecia o trabalho dele como animador, só que esse filme também acabou atraindo um outro público para o trabalho dele, o público do terror. Os fãs de cinema de terror gostaram muito do Alice, ele virou referência do cinema de terror internacional. Bom, o Schwankmeyer, ele continuou a produção de curtas, ele não parou. Alguns dos curtas que a gente comentou, ele fez nessa época em que ele produziu Alice. O Alice, como a gente falou, é de 88. Já nos anos 90 e 94, ele produziu o segundo longa dele. Eu só queria citar uma coisa, antes de falar desse longa, o primeiro filme que o Schwankmeyer participou, não como diretor, não produzindo, mas ele participou de um filme de um amigo dele quando ele ainda estava estudando, né, cinema, e um filme chamado Doutor Fausto. E eu acho que ele gostou de participar participar desse filme, e ele deve ter pensado, deve ter tido a ideia de um dia fazer a versão dele, né, da peça do Goethe, do Dr. Fausto, e foi o que ele fez em 94. Ele dirigiu um longa, que o título em inglês é Faust, né, o Fausto, né, não é exatamente uma adaptação, eu acredito, da peça do Goethe, porque ele usa a história do Dr. Fausto, o cara que vende a alma ao diabo para obter conhecimento, poder, amor, etc. Ele usa isso só como base, ele recria, na verdade, essa história com elementos dele, com um roteiro que, na verdade, são ideias dele, e ele mistura com trechos da peça. E ele volta a utilizar nesse filme a experiência dele com marionetes e com bonecos. É, podemos dizer que, na verdade, esse filme é uma versão, né? A versão na visão dele do Fausto, né? Exatamente. O próprio Schwankmeyer é um cara que é famoso por ter uma grande habilidade na manipulação de marionetes, então acho que ele quis deixar claro que por trás da mágica do teatro de marionetes tem muito trabalho, né? Tem uma técnica apurada que você tem que desenvolver, tem muito esforço do cara que tá manipulando, então ele quis também deixar claro, mostrar um pouco que tem um trabalho de uma pessoa ali por trás, né? De um artista. É, os filmes dele, tanto ele é o diretor de animação, do trabalho de animação que tem nos longas, mas ele chama outros animadores que ele conhece, jovens, para fazer a parte de animação, chama manipuladores de bonecos para também dar uma chance desse pessoal ter o trabalho reconhecido no cinema. Né? Tanto é que se você for ver, nos créditos, ele nunca tá fazendo animação sozinho nos longas. Ele sempre traz um monte de profissionais aí junto com ele. E o Fausto, só para falar um pouquinho a sinopse do filme, para o pessoal se situar na história, é basicamente o seguinte. Lá nas ruas de Praga tem um pessoal que, na verdade, a gente mais para frente vai saber que são demônios, que são as seclas, né, do Mephistófeles. Eles estão distribuindo nas ruas um mapa. Esse mapa vai levar a um local meio subterrâneo, onde existe uma cópia do livro Fausto, do Goethe. E se você começa a ler esse livro, você vai ter indicações de como é que você pode fazer um pacto com Mephistófeles, vender sua alma ao demônio, para obter alguma coisa que você queira em troca. Um dos caras que acaba pegando esse mapa, ele resolve ir até o local e realmente ele acaba fazendo o pacto. Só que ao longo do filme, ele vai descobrindo, né? Isso é meio spoiler, que ele quer ter poder, ele quer ter conhecimento, ele quer ter amor, só que na verdade ele acaba não conseguindo usufruir tudo isso, porque ele obtém tudo o que ele quer, só que ele não está satisfeito. Essa é a grande, acho que sacada do negócio. Tudo que o Mephistófeles dá para ele não satisfaz completamente, e quando ele é obrigado a entregar a alma, ele está frustrado, ele não está satisfeito, ele queria poder fugir e ficar mais tempo. No fim, o ser humano é bem isso, né? Ele, quando ele tem um desejo satisfeito, imediatamente ele começa a ter outros, né? Não tem fim para a fome humana. Mais uma vez é o Schwankmeyer tratando dessa coisa da fixação humana e da fome, né, por tudo. É detalhe, inteiro, esse plot aí é do Schwankmeyer. A peça, os fatos que acontecem na peça do Goethe, esse personagem de carne e osso, ele acaba assistindo interpretado por marionetes. Né? Então a história ela acontece em dois tempos, em dois momentos ao mesmo tempo. Tem muitas cenas nesse filme que são muito hilárias. A cena das bailarinas ceifando o mato lá é muito engraçado. É muito divertido mesmo. Eu acho engraçada também pra caramba é a cena daquele sujeito que fica enganando os demônios. Aquele marionete? Isso, aquela marionete que ele fica tirando sarro dos demônios, enganando eles e fazendo os demônios de bobo, né? Sim, eu me divirto muito com aquilo. O mais legal dessa cena que eu falei, das bailarinas, é que depois elas fazem uma refeição ali mesmo, né? E elas acabam dormindo. E atrás de um trator tem um cara que fica espiando elas. Aí o Fausto vê essa cena e ele deseja que chova, né? Aí cai um raio lá e começa a chover. Depois elas saem correndo numa lama total, assim. Não sei se vocês lembram dessa cena. Lembro. É uma coisa interessante, porque outra coisa curiosa do filme é que quando o cara, o Fausto, ele aparece, ou então quando esses dois sujeitos que eles fazem os asseclas, né, do Mephistófeles, né, os comparsas do Mephistófeles, toda vez que eles aparecem em cena e eles estão contracenando com outras pessoas, de alguma maneira a realidade se altera, a presença deles faz com que coisas fantásticas aconteçam. Por exemplo, tem uma hora que ele está numa espécie de um bar ali, de um restaurante ao ar livre, o pessoal está bebendo e começa a sair vinho de um buraco na mesa, você lembra disso, Daniel? Sim, lembro. É, na verdade tem uma rolha, né? Isso. Ele sai e o pessoal vai tudo lá, eles tiram a rolha e começa a sair vinho, aí eles querem disputar ali pra quem vai beber mais. Exatamente. Esse ponto da ilusão que o Marcos está falando é bem interessante, porque tem essa passagem mesmo do vinho, é a mais legal para exemplificar isso. Então, ele está lá num restaurante, e esse demônio vê que ele está por lá, e então ele dá uma ferramenta para ele, e ele usa como um saca-rolha na mesa, e começa a abrir parte dessa mesa, e aí começa a jorrar vinho. Enquanto ele tá lá, o vinho tá jorrando. Quando ele sai, e outros bebuns que estão lá perto vão de encontro a esse vinho, tomar esse vinho que tá lá saindo da mesa, o demônio simplesmente gira uma manivela e acaba. Então, temos esse efeito de ilusão, né? A gente vai acreditando que realmente é algo extraordinário que tá acontecendo, e depois acaba essa ilusão. Isso acontece também nos bonecos, né? Que o Schwankmeyer, dessa vez, ao contrário de Alice, ele utiliza bonecos maiores para dar uma noção de realidade. Então, são bonecos, marionetes de tamanho real, tamanho humano. E o que acontece, que é interessante, é que a gente vê a mão que maneja esses bonecos. A câmera sempre foca para cima, assim, então a gente vê a mão manipulando esses bonecos, que depois o próprio Fausto, o próprio ator que faz Fausto, o ator em live action, ele também vai ser manipulado por essa mão enquanto ele encena parte da peça. Então, é isso mesmo. O Schwankmeyer, nesse filme, ele usa os truques e logo depois os truques que ele usa, ele acaba revelando pro público, né? Eu acho que isso tem uma relação também com o que acontece com o personagem, com o Fausto. Que ele tem aquela ilusão de que forças sobrenaturais vão dar para ele alguma coisa, vão conseguir preencher o vazio que ele tem dentro dele, né? E no fim, não preenche. E uma coisa interessante também que eu achei é que, por exemplo, no livro do Goethe e tal, e na lenda, o Fausto, ele é um velho, ele é um sábio, né? Ele é um cara que ele passou a vida toda pesquisando, estudando, ele queria chegar no conhecimento máximo a respeito do universo. E no filme do Schwankmeyer, o cara que tá no lugar do Fausto é um homem absolutamente comum, né? Um trabalhador, um cidadão de Praga, né? Um cidadão da Tchecoslováquia contemporânea do filme, né? Dos anos 90, que podia ser qualquer um de nós, né? Então essa angústia que o cara vive, esse vazio, todos nós compartilhamos, né? É isso mesmo, Marcos. Ele pega esse cara que é um cara ordinário, um cara mediano, assim, né? Encontrado aí pelas ruas, como se pudesse ter sido eu, ter sido você, e joga nessa história que, na verdade, é realmente um sábio alquímico, né? Só que aí, quando ele tá envolto nessa história, realmente, ele se veste ali desse senhor alquímico e tudo mais, ele já começa a ler em latim, ele já começa a invocar espíritos, ele sabe ler os livros alquímicos sem o menor problema, ele sabe manejar o laboratório. Então, é uma personagem que tá em incrível mudança. Ela vai entrando em determinados contextos e ele vai sabendo como lidar com aquele contexto ali. É isso que é interessante. Não é uma personagem que está ali contemporânea e não sabe de nada o que está acontecendo. Ela entra nesse mundo de ilusão e sabe como se portar nesse mundo. Parece que esse conhecimento que ele adquire por estar naquele local, né, tá influenciado por aquelas forças sobrenaturais e tudo, no final de tudo ele parece que ele ficou, sabe, mas ao mesmo tempo não, né? Ele parece ter os mesmos sentimentos de vazio, de inadequação que ele tinha no início. Eu acho que é bem isso, o conhecimento que você adquire daquela maneira, né, através de um caminho mais rápido, não transformou ele, na verdade. Ele não passou por todo o caminho que ele teria que passar para ter se transformado como pessoa, né? E outra coisa que eu queria falar também é que esse filme tem umas cenas de animação, a tal da claymation, animação com massa. Em alguns momentos, alguns diálogos que o Fausto tá tendo com o Mefistófeles é representado em animação de massinha, né? E são algumas cenas que eu acho fabulosas, assim, muito bonitas e muito interessantes. A cena que eu quero comentar é a cena da que ele monta o bebezinho dentro de uma garrafa. Eu até comentei com a Poliana offline. Essa cena então, é de cair o queixo. Eu imagino a dificuldade que deve ser para você montar, fazer ali dentro de uma garrafa ainda, né? Você fazer aquele stop motion ali com a massinha e moldando ela, né? Até se transformar num bebezinho praticamente perfeito. É, com certeza tem uma grande dificuldade em produzir uma cena como essa. E ele também deve ter uma equipe aí de artistas plásticos, de ceramistas, muito competentes, assim, trabalhando com ele. Além da esposa dele também, que ela participa da criação dos cenários, de algumas pinturas e desenhos que aparecem, tudo, e ela também deve dar uma canjinha aí na produção dos bonecos, etc. Vocês estão falando da cena que vocês mais gostaram. Esse é realmente o filme do Schwankmeyer que eu mais gostei. Bem que eu sou meio suspeita para falar isso, que eu já sempre fui apaixonada pela peça de Goethe, E o filme só veio a reafirmar o que eu acho de toda a narrativa. Mas a cena mais interessante que eu gosto em stop motion nesse filme é quando Mephistófeles aparece a primeira vez para o sábio alquímico. Então isso acontece quando ele está lá fazendo uma mandala, está invocando em latim Mephistófeles e tudo mais, e Mephistófeles aparece, só que aparece sendo projetado nele. Então é ele também, e a stop motion é feita no próprio ator de carne e osso. Então eu acho que deu um efeito fantástico, né? Ficou bonito de se ver um em live action e ele mesmo depois em stop motion. Pois é, realmente esse negócio é de encher os olhos mesmo. Então, em 96, dois anos depois, o Schwankmeyer produziu um longa chamado Conspiradores do Prazer. Esse longa é uma coisa interessante porque ele tinha esse projeto já há muitos anos. Eu, se não me engano, desde a década de 70 ele tinha a ideia de fazer esse filme. Aí ele apresentou o projeto para as autoridades, né, da censura da Tchecoslováquia na época, do governo stalinista da época, e o pessoal gostou tanto do projeto, achou o projeto tão interessante que resolveu. Isso foi isso que ajudou a bani-lo, né? Dele ficar proibido de filmar e proibido de ter os filmes dele veiculados. O projeto que ele apresentou desse filme, né? Então, pra gente dimensionar melhor o porquê que ele quase que foi banido, né, por ter apresentado o projeto desse filme, o Conspiradores do Prazer é o seguinte: você tem um grupo de pessoas que no início do filme, as pessoas são o seguinte: é um dono de uma banca de revistas, de uma loja, de uma revistaria, a moça que é carteira, você tem uma apresentadora de um telejornal, você tem o delegado de polícia que é o marido dela, e esse pessoal eles trocam mensagens através de papel, que é uma mensagem que é o seguinte: domingo, eles mandam uma mensagem um pro outro, que domingo vai acontecer alguma coisa. E o que que vai acontecer no domingo? À medida que o filme vai avançando, a gente vai vendo a preparação que essas pessoas vão fazendo para o tal evento do domingo. Que esse evento nada mais é do que a concretização dos desejos, das taras sexuais desse pessoal, né? Cada um deles tem uma fixação em algum desejo fetichista, né? Só que envolve coisas que o Schwankmeyer gosta bastante, né? Envolve bonecos, envolve fantasias, enfim, envolve manipulação de marionetes, etc. Vocês chegaram a assistir esse daí, Os Conspiradores do Prazer? Eu acho que é muito interessante você conseguir contar uma história sem precisar de um diálogo no filme todo. Exato, o filme não tem diálogos. Não tem diálogo e você consegue entender a história vendo o filme. Quanto à falta de diálogo, isso não me incomodou, até porque a narrativa tem um ritmo tão envolvente que o diálogo é o de menos ali. Você fica mais preocupado com o que aquelas pessoas estão fazendo, ou qual é esse ritmo, no que isso vai resultar, o que tem domingo, sabe? São tantas essas questões que te motivam que o diálogo é o de menos. Agora, na minha opinião, eu acho que a falta de diálogo tem a ver mesmo com o título, essa ideia de conspiração. Todos ali estão agindo em segredo, só que ao mesmo tempo que eles estão agindo em segredo, todos estão interligados pelo prazer, que será liberado no domingo, né? Então tem todo o ritual encaminhado, todo mundo em silêncio, parece todo mundo se olha meio assim, de lado, né? Um sabe o que o outro tá fazendo e tudo mais, risinhos baixos, mas nada de palavras para esse momento. Então a ideia de conspiração é muito grande e a falta de diálogo só vem a corroborar com isso, com essa ideia de conspiração, e a conspiração que é algo que deve ser escondido, né? Que é o prazer. Mas é exatamente isso. Eu acho que isso aí também foi um recado, né? A maneira dele contar essa história, ele falar dessa conspiração em prol do fetichismo das pessoas, acho que também é um recado para o seguinte: olha, vocês me censuraram quando eu quis fazer o filme, mas as pessoas vivem, né, a sexualidade, as fantasias dela na sua vida particular, por que que eu não posso, né, tratar desse tema num veículo que é o cinema, publicamente? Por que que tentaram calar minha boca para falar disso? Então agora que eu tô com a liberdade de expressão, eu vou falar, né? É um dos que eu mais gostei desse diretor, porque eu achei muito engraçado, acho que é bem voltado para comédia, né, Marcos? O filme tem tem um lado de humor muito grande, né? É muito engraçado mesmo. A hora que o personagem, eu não vou lembrar o nome do personagem agora, mas que ele vai preparando a fantasia dele de galo-morcego, ou morcego-galo. Morcegalo. A fantasia de morcegalo dele pra se encontrar com a amada dele, que é uma vizinha dele no prédio que ele mora, né? É simplesmente de se acabar de dar risada. Detalhe, não aparece ele falando em nenhum momento com essa vizinha, né? Eles só trocam olhares, né? Trocam, assim, aqueles olhares meio libidinosos, né? De cumplicidade. A cena também em que é engraçado que ele coloca essa fantasia de morcegalo, se a gente pode chamar assim, e o encontro que ele tem não é com ela, é com um boneco que tem o formato dela, e ela também, ela se encontra com um boneco que é uma representação dele, né? Exato. É muito legal, ele retratou os fetiches humanos aí de uma maneira muito interessante, viu? E é o que eu mais dei risada, viu, desse diretor, com certeza é esse daí, o Conspiradores do Prazer. Eu quero comentar rapidinho, o que trabalha na revistaria, que ele também esconde o projeto dele, que ele mexe com eletrônica, e ele tá fazendo também porque ele é fissurado pela apresentadora do jornal, né? Então isso ele tá mesmo fazendo o quê? Enquanto ele grava o jornal, coloca um som pra ele ouvir, e ele criou uma máquina que vai ficar acariciando ele durante o programa. Boa. Que é muito engraçado. Exatamente. Tem uma cena, a mão pega o cabelo dele assim e começa a bater a cabeça dele. Pois é, é engraçado, a gente poderia de repente até citar o que cada um deles faz. Tem esse cara, tem a outra, a carteira, que ela fica aspirando bolinhas de pão, né? Sim. O prazer dela é ficar aspirando bolinhas de pão. Tem outro, a apresentadora do telejornal, ela gosta de ser acariciada por carpas, né? Ter os pés acariciados por carpas. Uhum. E o marido dela, que é o chefe de polícia, ele gosta de fazer aparelhos pra ficar acariciando o próprio corpo, né? Pra sentir, sim, diferentes texturas. Né? Quer dizer, cada um tem uma visão do pessoal do que é erotismo, do que é prazer, do que é prazer tátil, né? Desse cara aí que gosta de fazer rolinhos pra se massagear, tem uma cena em que ele está deitado de bruço, eu até comentei com o Poliano offline sobre isso, em que ele vai da cabeça até os pés, só que ele está deitado de bruço, isso seria inviavelmente possível até por causa da forma. Aí entra de novo a animação, né? Que o Schwankmeier utiliza bastante animação. E outra coisa engraçada é que toda vez que esse cara, ele vai usar os rolinhos com diferentes, né, texturas que ele monta pra ficar se acariciando, cada vez que ele aparece em cena, toca um pedaço de uma área, né? E isso dá uma hilariedade na cena tremenda, né? Uma coisa que eu percebi também é que ele gosta muito da mesma música, né? Tem uma música que toca, acho que em uns 3 filmes dele. Isso. Outra coisa que a gente não falou, né, é que ele tem um lance interessante com as trilhas sonoras, tanto dos curtas quanto dos longas, né? Sim. É uma utilização totalmente fora do comum dos sons e também das músicas, né, nos filmes dele. Outra coisa também, utilização de galinhas. Nos 5 filmes tem galinhas nos filmes. Nos 5. Exatamente. Todos os filmes do Schwankmeier tem galinha. E a galinha aparecendo como um elemento quase sobrenatural, né? Exato, exato. Um elemento de quebra da lógica total, né? Então, em 2000, ele fez o filme chamado O Comilão Otesanek. Esse é o filme do Schwankmeier que eu acho que ele já estava conhecido, né, na Europa, tudo, os outros filmes anteriores dele. Então foi um dos filmes dele mais aguardados e que aqui no Brasil não fez nenhum, acabou sendo pouco visto, mas na Europa ele foi bastante visto, gerou muitos comentários, tanto é que você pega na internet, você tem diversas entrevistas que o Schwankmeier foi convidado a dar para falar desse filme. O filme, ele parte de uma lenda, né, de um conto de fadas da Tchecoslováquia, que é o tal do Otiki, o comilão, que é um casal que eles não podem ter filhos, e eles adotam como filho um tronco de árvore, né? Tem uma aparência meio parecida com a criança. Que é horrível! Isso. Só que esse tronco de árvore, ele tem um pequeno problema. Ele se mexe, com o tempo ele começa a criar vida, ele se mexe, ele se comporta como um bebê, só que ele come, ele tem uma fome, assim, insaciável. Ele come tudo que ele vê pela frente. Ele come animais, ele come objetos, ele come pessoas. À medida que ele vai comendo, ele vai aumentando de tamanho e precisando comer cada vez mais, né? E ele acaba virando o mascote de uma menininha no conto e também no filme, porque aí o filme já pega o viés, já acontece nos anos 2000 mesmo, na época atual, que é um casal que os dois são estéreis, não podem ter filhos, e eles têm a mesma infeliz ideia que o pessoal do conto de fadas. Adotam esse tronco de árvore como... Eles esculpem, né, uma criança criança usando o tronco de árvore, adotam como um filho imaginário, né? E ele realmente acaba criando vida, e ele começa comendo o gato do casal, né? Depois come o carteiro, come a assistente social que vai visitar o casal, né? E assim por diante. Come o velhinho tarado. Ah, tem o lance do... Algumas cenas nesse filme aí me incomodou, mas assim, me incomodou como mãe, né? É claro que há uma ótica pra você ver o filme ou ver o cinema, você tendo filhos ou não, sim, né? Não sei se você concorda, Mar. Ah, sim. Pelo seguinte, há um velho tarado na história, sim, né? Exato. E esse velho mostra umas cenas dessa criança, dessa menina, ela mostrando a calcinha dela, ele reparando nela. Isso foi uma coisa que me incomodou e foi uma coisa que eu perguntei, inclusive, pro Marcos, e falei assim, olha, eu não acredito que esse diretor não tenha tido algum problema com isso especificamente, porque esse filme é de que ano? É do ano 2000? 2000. Então, já em épocas de pedofilia na internet, etc, né? Muito no Brasil ele seria processado com certeza. Com certeza. Mas existem países que ainda toleram. Apesar de gostar bastante dos trabalhos desse diretor, eu achei muito interessante o que eu peguei, foram cenas que me incomodaram demais, entendeu? Quer dizer que, no caso, a visualização do corpo dessa criança me incomodou bastante. Mas, ao mesmo tempo, o desfecho, né, que houve pra esse velho aí também foi legal. Sem dar spoiler, né? Então, mas é interessante, sim. Eu adorei o Comilão, o Tezanek, achei muito legal. É uma história também muito surreal, né? Não mostra, sim, a parte que o monstro tá devorando, né? O Comilão, né? Deixa a gente preencher, né, essa lacuna, né, Marcos? Isso. O Schwankmeyer, ele nunca utiliza cenas gore nos filmes dele, né? O gore, o sangrento, assim, não é muito com a praia dele. Ele prefere insinuar as coisas. Esse lance da menina tem uma coisa interessante. Essa menina que... O nome da personagem, se não me engano, é Auschbética. Que esses nomes tipo são maravilhosos, né? Muito fácil de pronunciar, uma coisa muito bonita. Exato. O centro da história, na verdade, é essa menina, que ela é uma criança... Porque ele fala que é o seguinte, esse filme é um filme que, na opinião dele, do diretor, ele fala o seguinte, que é um filme sobre a revolta. Porque essa menina, ela vive um inferno. Porque é o seguinte, ela tem um pai agressivo, que bate nela, que não tá nem aí com ela, o cara só quer saber de ficar em casa comendo e bebendo. E vendo comercial. Isso. Ele não... Exatamente. Os pais, eles não se preocupam, porque ela fica lendo livros sobre medicina, ela fica lendo livros sobre sexualidade. Os pais não estão nem aí pra educação e pra o monitoramento do que ela lê e do que ela faz. Só querem reprimi-la. Ela tem esse velho tarado perseguindo ela. E o Schwankmeyer, ele mesmo fala o seguinte, essa criança, por isso que ela acaba se identificando... O único carinho que ela vê, né, que ela recebe, é um pouco do carinho da mãe. Por isso que ela tem uma fixação tão grande com a maternidade. E ela acha que a única forma de dignidade humana que existe, que ela consegue enxergar no mundo adulto, é a dignidade da maternidade. Porque ela vê os adultos de uma maneira completamente negativa e indigna. E ela não pensa duas vezes antes de dar o pessoal, moradores do prédio, pro Otezanek, pro ser ali, comer. É uma forma dela se revoltar contra o mundo adulto, né, contra as maldades que os adultos ou fazem ou pensam em fazer com ela. Não é à toa que o primeiro cara que ela dá pra ele comer é justamente o velho tarado, né? Ainda bem. Não, essa cena é engraçada, porque toda vez que ela tá lá, ele pega, ele vê ela e ele põe o óculos pra ver ela. Exatamente. Em uma cenas, ela tá de saia, né? Sim. Quando ele aparece e põe o óculos, ela estica a saia de uma forma de que ele não veja as pernas dela. Isso. Tem um lance interessante também que quando ele tá olhando pra ela, a menina olha pro ventre do velho e ela vê como se fosse uma mão saindo de dentro das calças dele, né? Isso, exato. Pra pegá-la, né? Exatamente. Ah. Então ele pega essa... O Schwankmeyer usa essa coisa da imaginação infantil. Como é que uma criança, ela imagina que pra que o cara tá olhando pra ela daquele jeito, né, e tudo. Então é uma cena curiosa essa. Sim. Mas ela se revolta contra o mundo adulto. Ela tem uma chance de ter a vingança dela contra os adultos, né. Há uma coisa que eu achei bem legal no Comilão, que fica mais claro no Comilão, mas também tem um pouquinho em Alice, é que essas crianças são donas da própria narrativa, né. Elas que encontram, por meio da voz das crianças, dessas meninas loirinhas, bonitinhas, que nós sabemos um pouco mais da história. Em Alice ela conta em terceira pessoa, como se ela estivesse lendo o livro do Lewis Carroll, né? Então ela não conta em primeira pessoa. Aqui, a menininha, que tem um nome difícil e eu não vou falar, que eu não vou conseguir, ela lê trechos do conto de fada, e esses trechos do conto de fada são animados, uma animação em 2D, e que vão antecipar o que vai acontecer. Então ela não lê em tempo real, não. É por meio dessa menina que a gente sabe os próximos fatos. Só que a gente sabe por meio do conto de fadas em uma animação 2D. O que muda também, né? O que melhora um pouco o que a gente pensa do Schwankmeyer, que ele gosta mesmo é de experimentar. Que aqui nós temos stop motion e temos também a animação 2D da menininha. Uma outra coisa interessante são as imagens que são feitas, né? Tem uma imagem no início do Comilão que me chama muito a atenção, que realmente é uma imagem... foi o ponto mais surrealista do Schwankmeyer que eu notei em todos esses longa-metragem. Que é quando, logo assim no início do filme, quando eles vão receber o diagnóstico que a esposa dele é estéril, tal qual ele também é, então não há como fugir, os dois não podem ter filhos. Ele olha lá para baixo, né, que ele estava no consultório, ele olha para baixo e tem um senhor vendendo peixe. E esse senhor tá vendendo peixe, só que aí quando tira ali do balde de peixes e tudo mais, na verdade ele tá enrolando crianças e tá entregando essas mulheres. Eu achei uma metáfora lindíssima do nascimento, né? E não para por aí, porque esse filme é cheio de metáforas. Uma outra bem interessante, que não chega a ser uma metáfora, mas é uma imagem muito bonita, é quando ela já tá com o Otik, né? E ela resolve amamentar o Otik. É no dia do nascimento, né, dessa criança. Dessa criança, entre aspas. Quando ela tá amamentando, ela tá com um véu branco assim, vem uma luz, né? O Schwankmeyer coloca uma luz muito bonita e parece, né, ali a gente vê nitidamente que é a Pietá segurando o menino Jesus, né? Isso também foi bem legal. É o símbolo máximo da maternidade ali. É um filme bastante interessante mesmo. Esse filme do Comilão Otesanek, eu acho que ele é o filme do Schwankmeyer que ele mais tem cenas com atores de carne e osso, né, dos longas que ele tinha feito até então, mas ele tem algumas cenas com stop motion, justamente na hora em que ele faz a animação do Otesanek, né, da criatura, né, do tronco de árvore. Ele faz a animação de... mistura a animação, tem momentos que ele anima o próprio tronco de árvore, tem momentos que eu acredito que é a animação feita com massinha. E como a Poliana tinha falado, tem uma hora que a menina tá lendo o conto de fadas e tem uma animação em 2D. Tem também a animação com carne, tem uma hora que tem um pedaço de carne se mexendo lá, até inclusive no prato do cara. Tem hora que o cara vê também pregos na sopa dele, né? Exato. Agora, em termos dos comerciais, o comercial mais interessante é o comercial que tá passando do ferro de passar roupa, que o ferro de passar roupa se chama Inferno. Isso. E a mulher dele, no mesmo instante, tá passando roupa. E ela fala assim, esse ferro não tá esquentando, e joga a camisa nele. Uma cena hilária essa aí. É muito divertida essa cena mesmo. Esses comerciais aí são um show à parte dentro do filme. Os comerciais do filme são feitos pelo próprio diretor. A Angélica tava falando aqui e tal. Como eu tava falando antes, e em cima do que a Poliana falou, essa animação 2D que aparece, que o conto de fadas é mostrado em um desenho animado, que na verdade são as pinturas da esposa do Jan Schwankmeyer, né? A Ana Schwankmajerova, né? Bonito nome, né? É que lá eles têm a tradução de completar o sobrenome com ovo, assim, com o sobrenome do marido, né? Isso, exatamente. Então, ela tinha um projeto de fazer, há muitos anos, de fazer uma animação em cima dessa história do Otik, do pequeno Otik e o Comilão. Sim. Ela acabou nunca levando o projeto à frente, mas ela acabou mostrando o conto de fadas pro marido, né? Olha só que interessante. Mostrou o livro pra ele, tudo, com ilustrações que ela tinha feito, e ele gostou da história, e quando ele fez um filme... Então, ela tinha o projeto de fazer essa animação, só que ela acabou nunca levando isso à frente. Quando o Jan Schwankmeyer, o marido dela, resolveu fazer o longa, aí ele falou pra ela, vamos fazer essa animação que você tinha ideia e vamos introduzi-la no filme. Então, você tem os desenhos que ela criou pra ilustrar esse conto de fadas em animação 2D, introduzidos no filme. E é uma animação também que é fantástica. Ao longo de toda a projeção do filme, você tem aos poucos essa animação. Também é bem interessante. Então é isso, é o filme, esse aí é o quarto longa que o Schwankmeyer produziu. Todos os filmes dele, acho que é importante mostrar, ou quase todos eles são produzidos pelo Vladimir Kalista, que é um parceiro dele na produção, né? E todos os filmes dele, ou a maioria, os longas todos e quase todos os curtas, ele teve ajuda, né, participação da esposa dele, da Eva Schwankmajerova. Ela faleceu em 2005. Então, esse filme do Comilão Otesanek foi o último filme que ele fez com a parceria dela. Em 2005, o Schwankmeyer lançou o último longa-metragem dele, que eu acho até o mais interessante de todos, né? Que é um longa-metragem chamado Insanidade, em que ele volta a alguns temas que ele já tinha visitado na obra dele, que é a influência do Edgar Allan Poe. Ele pega três contos do Edgar Allan Poe, pega os elementos que ele viu nesses textos e constrói uma história de terror, mas é uma história de terror que tem um viés, mais uma vez, o viés psiquiátrico, né? E psicanalítico. Que é a história de um rapaz que ele tem sonhos, pesadelos de que ele está sendo levado por dois enfermeiros para estão colocando ele numa camisa de força e levando para algum hospício, né? E quando ele está voltando do enterro da mãe dele, ele acaba se deparando com um sujeito, um tal Marquês. Esse Marquês é inspirado no Marquês de Sade, na figura do Marquês de Sade. Levado para o castelo desse Marquês, onde ele acaba presenciando uma orgia, uma missa negra, né, uns ritos sexuais e profanos, anticristãos, etc. e tal, bem ao gosto do Marquês de Sade, né, por sinal. Ao mesmo tempo, durante o caminho, quando ele está na carruagem indo para o castelo desse Marquês, ele acaba vendo uma árvore pegando fogo, ele vê algumas coisas, alguns elementos de sobrenatural que o Schwankmeyer já está tirando do imaginário do Edgar Allan Poe. Tem também, logo no início do filme, algumas cenas interessantes de animação de carne, né? Para dar um elemento de horror e de sobrenatural e bizarro, ele acaba animando línguas e miúdos, né, de animais mortos. As cenas de animação de carne são o grande ponto, né, do filme. Então, e o lance das línguas, né, que vão se movendo e depois vão voltando para os esqueletos, né, os olhos, né, as órbitas dos olhos. É muito sinistra essa história, viu? Eu achei bem interessante. Acho que você vai lembrar do elemento do Edgar Allan Poe que ele usa nesse filme, é que o Marquês, em um dado momento, ele se finge, né, de morto. Sim, sim, exatamente. Para que ele seja enterrado, né, aí eles colocam ele numa cripta. E depois, de manhã, eles voltam lá na cripta e o cara tá comendo a refeição que deixaram pra ele de noite. E ele faz esse ritual, esse enterro fictício, né? Porque a mãe dele, né, sofria de catatonia, foi enterrada viva. A mãe do Marquês, desse personagem, que é uma representação do Marquês de Sade. E o Marquês, esse personagem, ele nunca conseguiu superar esse trauma da mãe dele ter morrido dessa maneira tão terrível. Exato. E ele faz esse ritual de se enterrar para poder purgar, né, esse sentimento, para poder compreender e tentar suplantar esse desespero que ele sente em relação a isso. Já na segunda parte do filme, o Marquês leva esse jovem, né, para uma espécie de hospício surreal, né, que é um hospício onde o próprio Marquês já esteve preso. Ele acabou fazendo uma rebelião e tomando o hospício de assalto. Os loucos tomaram o hospício, eles aprisionaram os médicos e os psiquiatras que comandavam o hospício, e eles vivem agora numa espécie de local anárquico, né, onde eles estão soltos, eles podem fazer as loucuras, as fantasias deles, dar vazão a isso, né, e um dos loucos agora é o novo diretor do hospício, né, dirige o hospício junto com o Marquês. Não sei se você vai lembrar da cena fantástica da sala de pintura, lembra? Sim, uma gordona pelada e eles jogando bexigas com tinta nela, né? Muito engraçado. O Marquês de Sade, ele chama todos os loucos do hospício para tentar fazer um quadro vivo, né? Uma representação viva do quadro do Delacroix da Liberdade, né? Também tem essa. E que a mocinha que aparece no filme, que supostamente seria filha do diretor, fica com o seio de fora, né? Isso, exatamente. Uma coisa assim que eu percebi é que, se você pegar o filme bem do comecinho, tem uma cena em que tem um pessoal entrando num ônibus. Sim. Né? E aquela moça, ela está nesse ônibus. Exatamente, exatamente. Né? E depois ela acaba aparecendo lá no, exato, porque... no ritual. Ela é uma das moças do ritual. Aquela que está amarrada no pescoço. Isso, né? Porque ela fala pro rapaz que ela tá ali obrigada, né? Mas na verdade, não. Ela pegou o ônibus para ir para onde o Marquês mora, né? Uhum. O tempo todo ela tava consciente. Ela participa do jogo do Marquês como mais uma jogadora, consciente. Verdade. Ela, eu acredito que ela tem uma fixação, na verdade, por quem tem o poder, né? Porque quando o Marquês toma o hospício, ela se une a ele. Depois, quando os psiquiatras ali, os médicos, eles tomam de volta o poder, eles conseguem sair das celas, né? Ela acaba se ligando ao diretor do hospício de novo, né? O antigo diretor. Na verdade, ela quer tá ligada em quem tem o poder naquele momento. O Marquês até fala isso pro jovem, que o jovem se apaixona por ela, mas ele fala, olha, ela é uma ninfômana e ela tem fixação em quem tá mandando no momento. Então tu vai se enganar muito com ela. E uma coisa interessante... Acontece. Oi? O que realmente acontece quando a troca de poder, né? Aí você acaba descobrindo que você não sabe quem é mais louco, se é o verdadeiro diretor do lugar lá ou é o falso. Os dois eram bem insanos, né? Exatamente. A diferença é que enquanto que o Marquês de Sade, quando ele toma o poder no hospício, ele parte pra coisa da liberdade total, de desconstruir completamente todos os valores da sociedade, anarquizar tudo, o diretor do hospício, ele acredita na repressão, na violência, no castigo físico, né? Sim. E o próprio Schwankmeyer fala que a gente tá meio preso entre esses dois polos, né? A gente tenta organizar a nossa vida, enfrentar o caos, a loucura, mas a gente acaba caindo na repressão, na violência. Quer dizer, qual é a solução, né? Qual é o caminho que a sociedade consegue encontrar para fugir dessa esquizofrenia, né? Desses dois polos, da liberdade irresponsável e da repressão violenta, né? Dá para chegar nesse meio termo? Como é que fica, né? Eu acho que esse é o filme do Schwankmeyer que eu acho ele mais humano, mais profundo e mais bonito, porque essa é uma discussão que eu acho, assim, muito oportuna. E também tem uma coisa, ele viveu muito tempo sob a ditadura, né? Sim. Então eu acho que essa retomada do poder que o cara que organiza o hospício toma e a repressão violenta que depois ele faz contra os internos tem a ver com o que aconteceu com a Tchecoslováquia, que ela teve a Primavera de Praga, né? Aquele momento em que eles tentaram se libertar do stalinismo, do jugo da União Soviética e sofreram a repressão violenta, né? Também. Eu achei Insanidade um filmaço, principalmente no que diz respeito as influências literárias do Schwankmeyer, porque eu também gosto muito de Edgar Allan Poe, e a gente pode ver no filme que ele se baseia muito em Edgar Allan Poe, acho que mais até do que o Marquês de Sade, porque o Marquês de Sade fica ali como plano de fundo, lógico que ele é um personagem na história, meio que caricatura e tudo mais, né? Mas a única coisa de Marquês de Sade que a gente consegue ver ali são aquelas cenas mais ligadas ao tratamento sexual, né, da temática. E o mais interessante, a gente vai ver, são os contos do Edgar Allan Poe que estão diluídos na narrativa, né? Temos pelo menos dois a três contos ali do Edgar Allan Poe, né? O primeiro seria o Enterro Prematuro, né, que é um conto de 1844, que fala muito sobre catalepsia, não é mesmo? Já que eles enterram uma pessoa viva e tudo mais. Então, é mais essa obsessão com a morte e essa obsessão com a catalepsia. Porque, na época, chegou a surgir um manual de como prevenir que uma pessoa fosse enterrada viva, né? Porque esse era um problema que assolava a sociedade na época. Então, todos ficavam com medo. Que é o medo de um dos personagens no filme Insanidade. Medo misturado com prazer, né? Já que era o Marquês de Sade que passava por esse problema. Um outro conto do Edgar Allan Poe, que também a gente pode ver aí, é o The System of Dr. Tarr and Professor Feather. O que que acontece? Esse já é um conto mais cômico, é um gótico, mas é cômico, que tem um narrador, e esse narrador vai visitar um manicômio. E lá ele fica sabendo a história do manicômio, fica sabendo a história de como os loucos se revoltaram e criaram um novo método de cuidar da loucura, que é o método da liberdade. É totalmente ao contrário do método anterior. Então eu acho que serve para mostrar mesmo que os extremos nunca são boas opções, né? Sempre é melhor o equilíbrio. Essas duas temáticas nesses contos são amplamente discutidas. O Marquês de Sade é mero plano de fundo. Uma outra coisa interessante no Lunacy é que a stop motion, pelo que eu notei, ela não tá ali no filme como um personagem principal, uma personagem principal. A stop motion, ela funciona como vírgula, né? Como se a narrativa fosse uma série de sketch, e aí no intervalo de cada sketch eles lançam a stop motion, que é feita com carne, né? Que tem a ver com o que o Marx tinha falado no início, daquela sequência de curtas, né? Que se chama Comida. Então é isso, eu acho que foi um filme fantástico e serve para todos conhecerem bem o trabalho de Schwankmeyer. Bom, quanto ao filme, eu queria dizer que eu achei um filme muito interessante. Essa aparição do Marquês de Sade também é muito curiosa, né? Esse filme tem um lance de ter essa mistura dos tempos modernos com o tempo antigo. Tanto que aparece um ônibus e depois o Marquês de Sade dá carona numa carruagem, né, pro rapaz. É muito legal, viu? Eu acho que até que essa carruagem, ela aparece mais no filme por causa das condições das estradas naquela área ali, né? Você observou que a estrada era bem precária, né? Tanto é que quando eles estão passando na estrada, tem inclusive um carro que se acidentou, lembra? Ah, essa cena eu não lembro. Eles estão passando, tem um carro que saiu da estrada, se acidentou. Ah, verdade, lembrei, verdade, tem mesmo, verdade, tempo... agora que eu lembrei. Aí tem duas pessoas ainda perto do carro, né? Isso, mas ao mesmo tempo o Marquês, ele usa roupas antigas, ele usa roupas do século 17, 18. É verdade, né? Uhum. O filme, ele brinca com anacronismo, né? Você tem a convivência de elementos de dois, três séculos atrás com elementos da nossa época. Tudo convivendo junto, né? E até eu acho questões culturais, porque o Marquês, algumas ideias que ele fala pro garoto dos discursos dele são ideias que são retiradas dos textos do Marquês de Sade e são ideias, na verdade, que tem a ver com o iluminismo, né? Sim. Com a questionamento que o iluminismo fez contra a religião católica, isso... séculos atrás, né? Então, ao mesmo tempo você tem essa coisa do castigo físico, né? Que é uma coisa que a psiquiatria também usava no século XIX, no início do século XX. Então, o filme brinca com esses anacronismos, para dar uma impressão também de fantástico, né? Verdade. E eu acho que é isso aí. Com esse filme, com o Insanidade, o Schwankmeyer, ele só voltou agora a filmar, agora em 2010, né? 5 anos depois. A gente tá aguardando esse filme novo dele, que deve ser lançado esse ano e que ele, segundo ele, vai ser o encerramento da carreira dele. Vai pendurar a câmera. Vai pendurar as chuteiras depois de... Ele começou em 64 a filmar, né? São o que? Mais de quase 50 anos de carreira, né? Na verdade. Uh-huh. É uma pena que ele só... começou a produzir curtas longas em 88, né? Exatamente. Ele só conseguiu, porque pra ele já devia ser difícil produzir curtas, porque ele tinha que produzir na clandestinidade, com poucos recursos. Só quando ele pôde ter a perspectiva de mostrar o trabalho dele sem a repressão, sem a repressão do que ele sofria na Tchecoslováquia, que ele se animou, né, a fazer filmes de longa-metragem, né? Só nos anos 80, infelizmente. Uhum. Teve que esperar aí mais de 20 anos, né? Agora a gente vai partir para as considerações finais. Você quer começar, Daniel? Eu tô acostumado já com filme alternativo, então o ritmo do filme, desses filmes alternativos, dos filmes do Schwankmeyer são bem lentos. Então, de certa forma, eu já tô acostumado. Eu tinha assistido um outro filme tcheco também, que era o Markéta Lazarova, que a gente comentou dele naquele podcast sobre os filmes épicos, lembram? Isso. Então, e o filme também, eu acho que isso deve ser uma característica do cinema tcheco. Ou seja, ele ser um filme bem lento, tá? Sem grandes ações. Mas acho que a pessoa que está acostumada com o cinema americano, com certeza quando ela vê esse cinema, ela vai torcer um pouco o nariz no início. Mas acho que se a pessoa insistir, se a pessoa olhar bem, ela vai perceber que tem uma coisa muito boa, uma coisa maravilhosa ali por trás de tudo. Então compensa assistir os filmes. Todos os 5 filmes são ótimos. Eu gostei mais do Fausto, tá? Uhum. Eu achei que o Fausto é o mais interessante de todos eles, mas os 5 são muito bons. Opa, legal. Minhas considerações finais a respeito do diretor são as seguintes. É, sim, um pouco assim do que o Daniel falou, eu acho que ele é um diretor assim que ele, pra quem não conhece assim, o ritmo, ele é às vezes um pouco cansativo, mas ele é muito interessante, entendeu? Ele aborda uns temas assim curiosos, entendeu? Esse stop motion que ele usa, que é um stop motion às vezes muito assustador, né? Ou às vezes é muito engraçado, que ele é feito com coisas não tão comuns, né? Eu acho muito legal. Eu recomendo esse diretor assim para o pessoal poder conhecer uma outra maneira de fazer cinema, entendeu? Porque ele tem muita coisa para contar, assim. Ele tem uma filmografia relativamente pequena, né? Tanto que a gente falou, o Daniel, o Marcos falou um pouco dos curtas, a Poliana também e tal. Eu acho interessante e eu recomendo, sim. É claro que eu tenho os meus preferidos, né? Eu gostei bastante do Conspiradores do Prazer, eu gostei do Comilão, o Tezanek, o Alice eu assisti há um bom tempo, assim, eu lembro que a gente ficou bem admirado, porque eu nunca tinha visto o Alice retratado dessa maneira. Bom, eu... Quando eu assisti os filmes dele pela primeira vez, eu acho que eu tive contato primeiro com os curtas, algum tempo atrás, porque eu andei assistindo umas coletâneas aí de curtas de animação e tinha filmes dele, só que eu não me liguei assim no nome dele. Depois, mais pra frente, quando eu assisti o Conspiradores do Prazer, que eu liguei esse filme com os curtas que eu tinha visto. Aí eu acabei me animando a ver a filmografia do cara toda. Eu acho que é uma filmografia muito pessoal, eu acho que ele é o grande nome do surrealismo no cinema hoje em dia, né? Talvez o único grande nome, né? Da estética e da filosofia artística do surrealismo no cinema hoje em dia. É um cara importante de se conhecer, é um universo mágico, assustador, terrível, encantador ao mesmo tempo. E também, para finalizar, eu acho que ele tá dentro de um trabalho dele como animador também. Os curtas do cara, eu acho que vale a pena o pessoal conhecer. Quem gosta de animação, quem gosta de cinema de curta-metragem, não deixe de assistir os filmes do Jan Švankmajer. Ele está inserido dentro de uma tradição de animadores tchecos, que tem o Ladislav Staroyx, Iri Strinka e outros caras assim que são muito importantes. Ele está dentro dessa tradição muito rica da animação russa, da animação tcheca, da animação ali dos países do leste europeu. O trabalho desses animadores aí já é conhecido e cultuado há muito tempo. E o Švankmajer, ele é o produto, né, de toda essa tradição. Um produto assim que eu acho que é fantástico. É algo assim realmente para se conhecer o cinema dele, para se conhecer e para se cultuar. E infelizmente esse é o ano da aposentadoria dele, né? Então acho que reforço aí, pessoal, procurar os filmes dele. É meio difícil de encontrar algumas coisas aí para comprar, né? Talvez só o DVD importado, né, e tal. Só as exibições são apenas em clube de cinema. Então vamos torcer para que tenha uma difusão maior do trabalho dele, né? É isso aí. O John Torrent. É isso aí. O que eu tenho a dizer do Švankmajer agora por último é que todo mundo deve conhecer o trabalho dele. É um trabalho fantástico, um trabalho experimental, um trabalho autoral, e que todos vejam o trabalho desse alquimista das narrativas. Eu digo alquimista porque ele mistura um pouquinho de narrativa, mistura um pouquinho de literatura, joga ali stop motion com objetos variados. Ele usa tanto marionetes quanto bonecos, carne, diferentes objetos e até pessoas mesmo de carne e osso para fazer stop motion. Então é um filme que acaba sendo bastante dinâmico. Eu gostei bastante e recomendo. Falamos um pouco aí sobre esse diretor tcheco tão interessante. Conheçam o trabalho dele. Nós vamos fazer uma postagem aqui do blog. Vamos ver se a gente consegue descolar o que tiver assim do YouTube de curtas e o que tiver de longas e trailers, tá? Quem quiser mandar e-mail pra gente, pode mandar e-mail pra contato.cinemasmorra@gmail.com, tá? E é isso, gente. Fica pra vocês aí mais um podcast. Nosso próximo tema vai ser também sobre um diretor muito interessante, que é o Sean-Hugh Park, vamos falar sobre a trilogia da vingança, né, Marcos? Exatamente. O próximo podcast a gente vai falar sobre essa trilogia que esse diretor sul-coreano fez, né? O Sean-Hugh Park, ou Park Chan-wook, que é do caramba isso daí, viu? São três filmes que tem bastante fãs aí, que já viraram cult. Esse próximo tema promete. É diretor do Sede de Sangue, né? Exatamente. Também diretor do Sede de Sangue. Promete. Mas a gente vai focar ali no Trilogia da Vingança, tá? E depois, mais pra frente, de repente a gente faz um outro podcast falando um pouco mais sobre a carreira dele. Tá? Então, muito obrigada a quem escutou a gente até agora, tá? E um abraço a todos. Então, tchau pra vocês, pessoal. Falou, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.